Bem, hoje, dia 2 de abril, estamos de novo na Casa de Sévolo. Eu, Daniel Luiz, né? Marco G, Sévolo Bezerra e Fábio Andrade. Então vamos tomar nosso café aqui e conversar um pouco sobre alguma coisa que sei lá, nos inspire. Vamos agradecer com o Marcos aí o café, então. Obrigado, pai, pela providência, pela noite de descanso, pelo alimento. Em nome de Jesus. Amém. Daniel, você crê que no Novo Testamento houve dois tipos de línguas, manifestações espirituais? Rapaz, você quer me colocar em maus lençóis, né? Por que você... Vou perguntar aí pra você. Rapaz, é estranho. Eu sei que lá em Atos, no comecinho, a referência a línguas ali é a idiomas. É que ouviram falar maravilhas na sua própria língua, mas eu ainda não estou convencido de que todas as manifestações em Atos e aquela de Novo Testamento sejam apenas línguas. Por exemplo, Paulo diz assim: se os incrédulos línguas verem vocês, línguas estranhas, que seja idioma, é verdade, é verdade. Por exemplo, quando Paulo diz: ó, se vocês estiverem falando aí, de repente alguém passar, e vão dizer que vocês são doidos, loucos. Que ele diz que é sinal para os incrédulos, não para os crentes. Nesse mesmo capítulo que ele está falando. Sim, mas qual é o motivo do texto de Paulo perguntar isso, quando ele fala se tiver alguém passando? Sim, para o incrédulo não ver a bagunça. Sim, mas, e ridicularizar. Sim, mas quando eles disserem, quando eles estão dizendo assim, o que é isso aí? Eles estão se referindo a quê? O que tu entende que é... Porque eles não entenderiam aquele blá blá blá todo deles. Sim, então não seria um idioma ali? Não, aí é que tá, não sei. É isso que tá, porque... Dizer que tudo ali é idioma, acho perigoso. É, 1 Coríntios 12 a 13. 14. Não sei, Vício. Tem que ler interpretar, porque a referência tem que interpretar e não traduzir. Olhe, eu acho que é complicado. Eu vejo ali que o Paulo ele tem algumas preocupações naquele texto ali. Primeiro é que o texto seja, que o culto seja inteligível. E quando ele diz assim? Ele mostra isso no texto. Outra coisa, que haja uma edificação mútua, não haja particularidade. Tanto é que ele fala contra a pessoa falar sozinha com Deus. Mas Deus é contra isso? Sim, porque o culto é... Deus público. É contra o culto inteligível? Não. Não, o culto inteligível não. Então, mas o culto particular no culto público, sim. De certa maneira, sim. Deus é contra um culto que todo mundo entenda? Não. Não. Então Deus mandaria eles falarem outros idiomas, ou seja lá o que for, no culto? Certo. Se Deus é contra a inteligibilidade do culto? Certo. Por que há três descidas do Espírito Santo? Porque pode ter a quarta, a quinta e a sexta? Não. Por que ele bota o culto, que ele bota a descida do Espírito Santo três vezes? Eu vejo estratégia. Porque os judeus odiavam os samaritanos e muito mais os gentios, a ponto de bater a sandália e as roupas quando saiu de uma cidade gentílica, de não comer carne, nada feito por ele. Ele fala aqui. Aí só terminar o pensamento. Aí vê, o que ele faz? Ele manda descer primeiramente Judéia, na Judéia, em Jerusalém, depois para os samaritanos, depois aos gentios. Ali. Uma coisa bem bolada ali. Por quê? Porque ele... Tanto é que Jesus Cristo começa o ministério dele, não é pregando para tudo, mas ele fala: eu vim para os perdidos da casa de Israel. Como é que ele vai mandar os judeus descer o Espírito Santo e dizer assim: agora eu quero que vocês preguem para os gentios? Calma, eu vou chegar aí. Aí como é que vai dizer para os judeus pregarem agora para os gentios, as pessoas que ele odiava? Primeiramente, como que eles iam falar? Porque desceu o mesmo Espírito que desceu sobre os judeus, e aí até os judeus ficaram... Mas como é que eles iam comunicar se eles não sabiam o idioma deles? Dos bárbaros, dos gregos, daqui todas aquelas pessoas que estavam ali, reunidas ali em Atos, por exemplo. E pelo que tudo indica, haviam pessoas também de outras nações nas igrejas visitando também, porque agora o evangelho estava aberto para eles. Como é que Deus ia comunicar para eles? Eles iam fazer um curso intensivão para aprender o idioma dos bárbaros, dos gentios? Né? Então eu vejo que há uma coisa muito interessante, cara, né, nessa questão dos dons. Eu acho que havia um propósito ali, que era idioma, eu não vejo... Toda manifestação chamada línguas, né, no Novo Testamento eram idiomas. Não, eu acho que em Atos 2, em Coríntios 14, eu tenho certeza absoluta que sim. Pronto, é isso que eu estou dizendo, eu também. Atos 2 eu tenho, assim como 2 mais 2 é 4. Sim, o texto fala. Mas a questão é que, então... É o que eu estou dizendo, que eu acho que não é possível ter certeza de que em todos os textos que há referência a línguas, seja a idiomas. Isso é que eu acho que requer muito estudo para você chegar e dizer, tudo ali é idioma. Mas Paulo, em Coríntios 14, ele deixa isso assim. Em todos os cantos ele fala, olha, se não tiver... Eu prefiro falar, eu falo língua mais do que todos. É. Paulo, inclusive, era um poliglota, né? Eu falo mais do que todos, mas eu prefiro falar 5 palavras inteligíveis. No capítulo 14, sempre falando sobre ele não está incentivando a pessoa a falar. Não, tá jamais. Crise, ele está... Ele diz, não proibais. Jamais, mas ele não diz. 39, não proibais. Assim também, vós, se com a língua não pronunciar palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como o que fala o mar. Qual versículo você? 10. Vai lendo do 1. Do versículo 1. A gente vai entendendo a ideia geral do... Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Diz que aqui no original não tem essa palavra dons. Ele fala dos espirituais. Então é como se ele estivesse tratando para os espirituais que estavam dando dor de cabeça, entre aspas, na igreja de Corinto. Sim, continue aí. Pai. Seguir os espirituais. Não é aí não, nesse texto não. Mas o que profetiza fala os olhos, para edificação, exaltação e consolação. O que fala em línguas? Fala. Edifica a si mesmo. Que é acerca da pessoa ter o dom e usar o dom e edificar qualquer dom. Então é aí que tá. Não, mas aí que tá. Eu acredito que isso é ironia. Minha concepção. Porque veja. Se você olhar todos os versículos, são 40 versículos, se não me engano, aí. 40 versículos aí. Em todos eles, ele fala a preocupação de ser uma edificação mútua, porque ele está tratando de um culto público ali. Ah. Aí ele fala o que fala em línguas, edifica. Olha, o que fala em línguas edifica a si mesmo, mais do que profetiza edifica a igreja. Pois é. Porque, é claro, se a revelação está vindo para ele... Céu? Como é que entra no teu carro? Tu deu a chave para ele? Não. Ele pegou a chave do carro, velho? É, acho que é destravando aí. Ele pegou a chave. Tá com a chave, velho? Não vai conseguir, não. Tenho que ir. Diz aí. Ele tá dizendo que só se ele for. Eu acho que é, aqui o carro tá meio bichado. Vai, meu, fala aí. Não. Fala com ele aí. Pô. Não vai. Só se eu for, meu, você vai saber, não. Eu caio. Eu tô com duas chaves aí. Tô com um alarme. Mas o alarme não destrava as portas. Vamos cuidar, tá sem freio de mão. Você tem que destravar. E abrir a porta. Tá com podre danado esse carro. Entrar. Tudo atrasado os documentos. PVA vencido. Alarme destrava e aí abre a porta com a chave. Extintor vencido. A chave tem um sinal. 7 multas. Sim. Não ligue o mudo da chave não, porque tá a chave. Você chegou a ativar ele? Tem que empurrar o carro. Mas não é ele, cara. Você. Agora ele vai... espirituais. É o solto. Um outro, se você ligou uma vez, se você desligar, vai ser bronca. O versículo 2 ele fala, né? O que fala em línguas. Aí ele fala deu um ou dois toques. A Deus. Esse tá chato. Que ninguém me tem. Como é o versículo 2? Agora o 12, o capítulo 12 também dá uma lapadona. Né? Aqui que ele está falando acerca dos espirituais, no capítulo 12, versículo 1. Ora, a respeito dos espirituais, mas aqui está falando acerca dos dois. Não era aquele texto, você está dizendo não. Não quero, irmão, que seja ignorando. Vós saber que quando era gentil, vós desviais para os ídolos. Esse aí é o 12. Conforme era gentil, mas vem a falinha também. Portanto, vós fazer compreender que ninguém fale pelo Espírito de Deus, de Donato, que está com o povo espiritual. Mas, há problemas, cara. Há problemas, Marco. Agora, se você for ver pelo prumo da suficiência das Escrituras, aí é outra coisa também. Não. Entendeu? Eu queria ver pelo texto aí. Se a gente Esse texto aí, os textos sobre língua, não é possível você fechá-lo aqui. Não. Mas dá pra gente ter uma ideia muito anos boa. De história... Quando o Fábio chegou, uma coisa que eu disse, ele concordou, inclusive. Eu disse, Fábio, lê Coríntios 14 duas, três vezes, que muitas das dúvidas da gente vão ser tiradas só na nossa leitura. Aí a gente cria conceitos sem olhar para o texto. Agora eu vi o Marco Aurélio defendendo manifestações de Espírito Santo aqui e agora. Ele disse, eu mesmo falo, ele disse, no meu quarto. Não, doido tem em todo lugar, né? Isso aí é contra o texto. O doido vai... Tem um bocado de gente aí que vai dizer que fala com anjo, que isso aí... Não, dizer que é, isso aí não é base pra doutrina, pra certeza nenhuma. Deixa falar que falou, que buscou, que foi pra... Deixa o povo falar. Lê aí, vamos ler. Isso é o texto, bora dar uma olhada no texto e a teologia histórica, né? Isso que eu tô dizendo, só a escritura também, ele é como se fosse o tiro de misericórdia. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. E não, a não ser que também intercede para que a igreja receba edificação. Cara, você vê no texto. Por que profecia? Profecia é equivalente ao quê? É uma pregação comum. Ele está proclamando ali as verdades divinas ali, né? Todo mundo. Mas se o cara falar em línguas, ele não é contra. Mas tem que haver uma interpretação. Ou seja, uma forma de a pessoa entender. Aí ele fala não fez. Ou seja, ele enaltece a profecia sempre, cara. Mostrando que língua sempre é uma coisa que não faz sentido se não houver interpretação. Então, mas quem é maior aqui, ele dizendo, não é a pessoa, é o dom, né? O quê? Na cerca dele dizer, o que fala e profecia é maior do que o língua. Por quê? Porque profecia é o cara falar, ele tá ali e recebeu uma revelação de Deus. Pois, quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. É pregar a palavra. Tá? O equivalente é pregar a palavra de Deus ali. Quando línguas era interpretada, se tornava profecia. Que era ali. Mas se não tem intérprete, não tem. E o outro exemplo? Se quando não pronunciar as palavras bem inteligíveis, como surpreenderão o que se diz? Porque estarei como que falam lá, né? Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas se significa significação. Se, pois, eu souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aqueles que falam, e o que fala será estrangeiro para mim. Estrangeiro. Está falando de línguas diferentes, nações diferentes. Agora, também vós, já que estáis desejoso de dons espirituais, procurais andar neles para edificação da igreja. Para isso, cara. Então o dom é para a igreja, não é? Para a igreja. Eu culto bem o culto pessoal, eu tenho um dom, a minha edificação. Entendeu? Porque se dá. No meio pedagógico, é o seguinte: a pessoa que tem um dom, ela é mais espiritual, ela é mais iluminada, ela está mais edificada. Então quando você fala mais em língua, irmão, mais você se edifica. É como se o dom é pessoal. Então quem não fala, está acabado. Né? Aí, claro, a igreja. Então, porque Paulo, mas Paulo diz anos assim. Agora, aqui que vai... Quem fala esse tipo de coisa aí, edifica a si mesmo. É o que a gente está dizendo. Mas buscar a edificação própria é menor do que buscar a edificação mútua. Mas que tá, né? Não faz sentido, cara. Não faz sentido num culto Deus querer que só uma pessoa seja edificada. Por isso que eu disse, meu filho, estou dizendo isso. E eu você dizendo, buscar edificação não. própria em detrimento de edificação mútua é egoísmo. Exatamente. É pequeno. Deve existir. Sim. O culto deve ser sempre no plural. É culto, é público. Sim. Sempre sinônimo de todos. Agora que porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento ficará sem sentido. Aí, que passa? Ok, não, vamos ver essa parte. Eu acho muito interessante essa parte, porque ele está falando o seguinte: quando se trata de dons, você está falando de coisas fora do comum, né? De coisas sobrenaturais, sobre-humanas. Então, ele fala que o meu espírito, ele consegue entender isso aí. Mas só que a razão, que é a parte inteligível, cara, ele deixa bem claro isso aí. Não pode haver... Meu entendimento fica infrutífero. Sim, porque se ele... Ou seja, Negão, o que ele quer dizer? Isso aí não dá base para você, está dizendo, não, acho. Mas é, porque todos os comentaristas falam. Se ele fala em outra língua, vamos supor, em inglês, e ele ora em inglês, ele não entende, fica infrutífero, não é por aí, não. Ele Negão, entende, sim. Negão, se ele entende, para que serve a interpretação, o dom de interpretação? Tá entendendo o que eu tô falando? É isso que eu vejo, cara. Eu vejo o Paulo sendo irônico nas palavras dele. Negão, se eu... Ele fala, ora para que possa interpretar. Se ele entende, por que ele precisa de uma interpretação? Com certeza ele tá usando de ironia. Ou seja, ele mostra que existe uma parte, que seria a parte espiritual. É porque... Bem, é o que o texto fala aí. Existe uma parte, entre aspas, espiritual, que ele fala aí. Que é a ligação entre ele e Deus ali. Que parece que há uma unificação, sei lá, uma coisa assim. Mas a parte intelectual fica frutífera, então não serve de nada. É o que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento? Isso é pergunta, não, Fábio. Então não é isso, não. É afirmação. De outra, meu Deus, de outra maneira, se tu me dizeste com o Espírito, me dizeres com o Espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graça, aquele que ocupa o lugar de indouto, visto que não sabe o que dizes? Veja, ó, cara, é isso que eu tô falando, ó. É quando a gente assiste um culto numa língua chinesa, a gente não sabe o que o cara tá dizendo, não é? Mesma coisa porque, por aí, o pessoal sai falando em língua e tudo, pô, tudo dando glória a Deus, ó, sem saber o que é. Porque realmente tu das bens as graças, mas o outro não é edificado. É. Dou graças a Deus que falo em língua. Mais do que todos. Mais do que todos. Todavia, na igreja, eu quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa... também instruir outros. Eu acho, ó, é isso que eu acho legal para aí, né? Também instruir outros. Veja como ele tira esse negócio de que eu falo no meu quarto, eu acho que isso está errado. Porque Paulo, ele poderia muito bem receber as revelações e ser edificado sozinho. É. Mas ele fala, na igreja? Irmãos, não seja meninos, não. Entendimento. É, mas isso não quer dizer que ele falasse ou orasse... Mas porque esses dons aí, especificamente, eu creio que ele era para a igreja, cara. Porque o povo precisava receber instrução, né, irmão? Que eles não tinham do Novo Testamento. Por exemplo, qual era a instrução que eles estavam dando? É aí que eu estou dizendo que vai entrar na suficiência das escrituras. Não, deixa eu dar uma especulada aqui. Eu acredito assim, só uma especulação. Chegou, tem um bocado de gente nova, e tinha muita gente nova se convertendo ali. Você sabe, depois de Pedro, só ali foi 5 mil. 3 mil. Mas depois aumentou 5 mil, quase 5 mil. Sim, aumentou bastante. Certo. Aí vê só. Como é que esse povo ia receber instrução acerca do casamento, por exemplo? No Antigo Testamento ia dar alguma instrução sobre o casamento? Tem. Tem. E muita. Mas como Coríntios 7? Jamais, cara. Que a mulher ali, como Pedro 3, como Efésios 5, o marido deve amar, numa cultura machista, não tinha o Antigo Testamento. Então eu acho que havia uma necessidade ali. De haver realmente uma instrução vinda de Deus para aquele povo, por causa que a Bíblia não estava... Essa é minha especulação, entendeu? Que a Bíblia não tinha ainda as instruções, não tinha sido escrito ainda isso. Então eles recebiam essas informações, as formas que nós temos hoje, eles recebiam naquela época, por meio dos dons extraordinários. Por isso que eu não acredito que exista hoje, haja visto que nós temos a Bíblia completa. Ok, tudo bem. Hoje foi bom esse pensamento. Não, mas você que está dizendo isso, veja. Como não tinha instrução antes, não tinha o Novo Testamento, não tinha. Eles careciam dessas informações dadas extraordinariamente. Exatamente. Para que o idioma? Não era o que o idioma tem a ver, então, com esse tópico de, da necessidade de a gente receber uma instrução e ela vir extraordinariamente? Não, é isso que está. Lá havia uma forma de falar no idioma dele, que era profecia. Paulo dá a entender que parece que na igreja havia mais judeus. Oh, porque aqui, profecia... Não, rapidinho. Porque profecia para... É, ele vai dizer. Mas não acelera não, rapidinho. Porque eu vejo assim, negão. Por que, que o evento do Espírito do Pentecoste aconteceu? Porque Deus não queria mais falar Deus e judeu. Deus e judeu. Era exclusividade. Deus e judeu. Mas agora ele queria falar Deus com o resto da nação. Então, por isso... Das nações. Está escrito na lei. Por homens de outras línguas e por lados de estrangeiros falarei este povo. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Por meio de quê? Outras línguas. E o quê? Por lados de estrangeiros. De estrangeiro, cara. Isso aconteceu lá, o povo estava desobedecendo a lei, Deus falando, mandando os profetas falando. Aí diz, eu vou acabar com todo mundo. Aí os assírios vieram lá. Aí quando vocês começaram a ver os caras falando uns cavalos, um outro idioma, julgamento. De modo então, para os judeus, era julgamento, cara. Porque as línguas são um sinal, não para os crentes, viu? Mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. É isso que tá. Então, eles usavam os outros idiomas para chegar ao não cristão, para o entendimento do evangelho. E para julgamento do judeu. Quando lidava com os cristãos, eles lidavam com a profecia. Eu não tenho crise, bicho. É. E outra coisa, um sinal. Vamos pegar ele, isso que é um sinal, né? Quando eu vou numa estrada, eu vejo um sinal. Indica alguma coisa que vai vir. Indica alguma coisa. Depois que eu passo por esse sinal, ele serve de alguma coisa mais? Não. Mais de nada. Então, por isso que eu acho que línguas hoje não... Lá onde eu vivia, diz o seguinte pra mim. Ele sinalizou, cumpriu o seu objetivo de sinalizar. Ah, é, exatamente. E aí, depois que passou, só quem vem depois é que precisa mesmo. Dizia o seguinte para mim, que todo aquele... nem todo aquele que fala línguas são batizados no Espírito Santo. Mas todos os que falam em línguas, que era um sinal que a pessoa era batizada. Não, aí já é uma deturpação terrível da língua. Mas quando eu vi isso, eu falei, o sinal aqui é para os incrédulos e para os judeus como um julgamento para eles. O movimento pentecostal é... nessa questão aí. É extra-bíblico. Tudo extra-bíblico. É, cara. Altamente. Aqui, eu acho que é pra você ver. O carro quebrou. Diz que ele não vai saber. Diz aí, cara. Oi, diz aí. Tava assim. Depois toda a igreja se reuniu no mesmo lugar e todos falaram em línguas. E entraram em douto ou incrédulo, não dirão porventura que estás loucos? Né, cara? Todo mundo falando mistério. Ou seja, agora sim. Agora, se o cara falasse traduzido, o indouto, que é o cara que não tem conhecimento de nada, ia entender. Mas em línguas, né? em idiomas, não entender nada. Mas se todos profetizarem. E algum incrédulo ou idoto entrar por todos. Como é que é? Sim. Mas se todos profetizarem e algum incrédulo ou idoto entrar por todos e convencido por todos e é julgado. Os segredos do seu coração se tornará manifesto. E assim... E assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus e declarará que Deus está verdadeiramente entre vós. Se for profecia. É, então, quando chega lá um idoto, né, um ignorante e tal. Se for profecia, se for língua, não. Vai dizer que tá doido. Que faz depois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação... Preocupado com a edificação da igreja. Edificação. Se alguém falar em línguas, faça isso por dois, ou muito três, e cada um cada um por sua vez. E haja o que interprete. Interprete. É muito bagunçado, cara. Mas também o intérprete esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Não, e esse movimento, ele não chega nem perto disso. Chega não. Se eles pelo menos fizessem assim, por exemplo. Não, a gente fala a língua de anjos. Tudo bem, vamos imaginar que fosse verdade. Os anjos quando vieram... Vamos imaginar. A gente fala a língua de anjos. Aí, mas interpretação direito, é bagunçado. O cara tá pregando, o cara se levanta. Todo mundo ao mesmo tempo. Todo mundo ao mesmo tempo. Gritando. Numa ordem, gritando. O não cristão passa o que Paulo diz, cara. Passa, diz, é doido. Eu já vi muita gente dizer, que bando de louco é esse? Que doideira essa aí dentro dessa igreja aí. Mas acho um lindo ser chamado de louco. Que é loucura para o que se perde. Oh, Deus, Deus, fora de contexto, né? Ele tá falando do conhecimento. Ontem eu tava dando um estudo lá na igreja sobre a Bíblia. E, meu irmão, não bom esse assunto. Não tem como você... Você tá crescendo, né? Não tem como você não entender que há muito problema nessa onda pentecostal. Porque eles colocam a Bíblia assim, cara, em... Pode não dizer, mas a prática é que a Bíblia está em pé de igualdade com a profecia do irmão João. Mas é, chega a parar a pregação, o pregador para. Não existe isso, cara. O pregador para. Um dia lá na Sião, em Moreira, levantou uma irmã, começou a profetizar e mandou o pregador calar. Peraí, o pregador calou. Aí Deus estava falando através Deus do... Deus estava falando através do pastor primeiro, né? Deus falou, aí repreendeu, porque disse que não estava autorizando ele a pregar. O vaso levantou. Deus mandou ele calar e foi morrendo, na fião. Aí nisso... É? E nisso... Eu vou dizer aqui, curado um, então eu vou ficar chateado. E nisso, o presbítero curvou dentro do joelho daquela mulher, lá vem todo mundo, dentro daquela mulher lá, como fosse Deus ali encarnado, entendeu? Meu Deus, foi uma epifania. Foi tanto mistério. É uma manifestação. A Bíblia diz, ela é a palavra de Deus, as escrituras sagradas, cara. Ó, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Os considera espirituais, não se consideram. Mas se alguém ignora isto, ele é ignorado. Portanto, irmão, procurai com zelo o profetizar. Acabou. E não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com honra. Ô, Daniel, agora veja. Eu não tenho tanta crise hoje, voltando, eu pensando todos os momentos que eu estava falando de língua, toda essa hora que eu falava de línguas. Porque, como eu estava falando outro programa, eu tinha crises, mas não tinha respostas. Mas era o que eu aprendi, foi onde eu comecei. Né? Quando eu cheguei lá, eu fui batizado nas águas e esperava ser batizado no Espírito Santo. E foi uma mistura de palavras na hora da oração, um ambiente muito emocional. Entrei, de certa forma, num extremo de emoção. E você queria ser aceito, lógico, né? As pessoas querem ser aceitas. Primeiro, veja bem. Aí ela tem que falar para ser aceita. Ser obreiro, ser obreiro, tem que falar língua. Aí você tinha que falar, todo jeito. Então, tinha gente que chegava na igreja, depois de mim, já começava a falar língua e era obreiro. E eu lá. Aí, um dia, na busca do Espírito Santo, né? Que é o dia de buscar o Espírito Santo. Buscando. Cantou sua música muito emocional. Comecei a chorar demais, até. E ali, eu comecei a embolar a língua. Aí o que me disseram, você começou a falar assim, vai se desenvolvendo o dom. É sempre chorando, não é, nunca, chorando. Não é nunca lendo a Bíblia. Não é nunca, ó, que é isso. É, porque tipo, você começa no lê, e quanto mais você fala, aí você vai chegar a falar com palavras, entende? Não, esse negócio é... Tipo, hoje eu falo lê, a mãe fala chibricando, dá lá na chuva. Não, esse negócio é bom, eu vou nem referir esse negócio, que eu fico tremendo aqui. Deixa eu concluir. Aí, vê só, um certo tempo eu comecei a pensar comigo, nas minhas crises, rapaz, será que... Isso não é decorado? Será que isso é certo? Porque será que ninguém aqui falar? Ninguém, nunca ouviu ninguém falar. Será que ela vai falar? Porque todos os que estão falando, porque escutou alguém falar, aí ela já fala parecido, e parecida vai virando a cobra, vai sempre imitando, copiando. Outra coisa que eu fiquei pensando, na igreja, em uma certa igreja, todo mundo lá fala do mesmo tom, a língua. Na outra igreja, todos falam do mesmo tom. Por exemplo, em uma fala xiririririri. Na outra fala decanta lá na cima. Marcos, né? É? Eu tô mostrando. O cara contar, ei, tá contando a história. Ô, dele, Daniel, passado mesmo. Ele tá falando essa língua aí, esse negócio. Você, eu tô tomado agora, de repente. Ele tá com medo de não entender. É. Então, cada um falava, eu ficava pensando, será que não é a manipulação da igreja que as pessoas estão falando, ela escuta, todos que vão chegando, vão escutando e vão falando parecido. Entende? Sim, quando aí, às vezes que eu estava falando no culto, eu já sabia a hora certa de eu falar. Exato, aquele momento exato de falar, a hora que vem a emoção, a hora que eu falava. Por isso que eu entrava em crise. E, entendeu? Por isso que hoje eu sou completamente fechado para esse. É isso aí. Eu sou completamente fechado. Não é porque a igreja presbiteriana me fez assim, não. Porque antes eu já tinha crise, mas não tinha resposta. Teve um dia que eu fui para uma. Eu não sei o que é que eu fui fazer. Numa vigília da Assembleia de Deus. Fala, fui eu, Manuel, Chapecó, uns amigos lá da igreja. Na época a gente era novo, né? Tal, aí vamos embora. Aí tinha acabado a vigília nossa, sei lá, alguma coisa na igreja, a gente foi procurar alguma igreja que tinha alguma atividade. Aí... fomos bater numa igreja dessa, tendo vigília de oração. Aí... pelo amor de Deus. A porta da frente fechada, já pra, por causa da vergonha da bagunça que era lá dentro, aí... tinha que entrar pelo lado. Aí disse, que negócio esquisito é esse? Tudo escondido, tudo. Tudo bem. Aí a gente foi. Uns quatro a cinco jovens assim. A gente entrou lá, cara zoada, tal. Quando a gente entra, a turma meteu o olho na gente já, né? Esse pessoal, a gente dali entendia e sabia que a gente era da igreja presbiteriana. A gente pegou e sentou num banco lá de lado e contou assim, era homem de um lado e mulher do outro. Puxa, que negócio é esse? Aí, cara, o pregador lá. O cara que tava falando, pá, quando viu a gente, começou. Aí só queria falar pra gente, bicho. Porque tem gente que não acredita no poder de Deus. Aí a tua. Porque tem gente hoje que vai receber o Espírito. A turma, aleluia! Aí a gente lá se entender, bolhufa. Então, daqui a pouco ele fala, a gente não dando nem atenção, aí ele. Vocês aí! Pra gente, bicho! Vocês aí! Vem aqui na frente que vocês vão orar agora, eu vou orar por vocês, vocês vão receber o Espírito agora, é a igreja. Meu Deus! E quem quiser também vir. Aí a gente. Chamando a gente? Vamos lá, a gente foi andando. Chega lá, se ajoelha aí na frente! Se ajoelhou. Que negócio é isso? A gente se ajoelhou. Fecha o olho! Vamos começar a orar. Aí começou a orar, meu irmão. Parecia feira de bairro carente, sei lá, feira da Sulanca, tocando funk, aquela poluição sonora total. Aí eu lá de joelho, fechado, com os olhos fechados, chegaram uns, como é que se chama, os que não é pastor, mas é obreiro, auxiliar. Chegaram assim na cabeça da gente, começaram, o segredo é glória, fala glória rápido, glória, a gente. E cuspindo a gente, falando, e cuspindo a gente com nojeira danada. Boca de chuveiro. Boca de chuveiro. Aí, cara. Daqui a pouco a mulher começou a tagarelar assim do meu lado, cara. E um negócio estranho. Aí eu pensei assim, rapaz, isso aí, não, só pode ser Chapecó ou Manuel. Que eram dois amigos que eu tinha, mais sapatinho de fogo. Não, se eles estiverem falando, eu vou ter que acreditar agora, não é possível. Quando eu vi, era a mulher lá, tava suando que só. Enfim, a gente sentou, não fomos batizados pelo Espírito até hoje. O pastor lá ficou muito decepcionado. E teve uma hora que ele mandou assim: vamos orar todo mundo. Aí os jovens iam orar de joelho, todo mundo de joelho. Aí, cara, os jovens ficaram de joelho e olhando assim por cima da cadeira. Tá ligado? Você queria orar. Aí ele chegava assim, ficava batendo, velho. Bora orar, joelho no chão, bora. Meu Deus, vamos sair daqui. A gente saiu assim, Deus me livre, nunca mais eu quero entrar ali. Precisa disso, bicho. Eu sei que eu entrava nessa crise. Doidice. Entrei muito crise lá. Agora eu gosto, tá tudo alegre, né? Mas não, você gosta não. Meu Deus do céu. Não dá. Eu acho que isso... eu não consigo ver porque eu vivi no meio e eu sei como que acontece. Eu estava escutando uma palestra semana e eu concordei com aquilo ali, realmente é verdade. Ele dizendo Eu vou para sete congressos, tá lá o cantor, o culto acontecendo e ele batendo papo com a pessoa do lado. Aí quando diz, cantou falando da cantar, ele já levanta, tem, diz, tá errado. O cara passou o culto todinho conversando. Não tava em nenhuma sintonia com o culto com Deus. Quando chama ele para cantar, ele já vem marchando e falando de língua. Quer dizer, é o que acontece, entendeu? É no de repente, aquela coisa toda, é aquela... Eu tava de madrugada assistindo, porque tem programa de madrugada. É lá, pregando, normal, daqui a pouco nos falando em língua. Tá danado, calma aí, menino. Ele fala o seguinte, você já tem o dom, então não precisa mais, você fala qualquer hora que você quer. Aí ele disse assim uma hora, que tem uma pregação, não sei o que, glorificava Davi. Aí ele fez assim, vamos ter um tempo agora aqui pra gente glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus pra eles? Vamos ter um tempo pra glorificar a Deus. Não entendi, que é a vida. Aí, pronto, aí ficou em silêncio. A igreja ficou em silêncio, daqui a pouco um ali. Ah, eita, é assim, papai. Eita, que eu tô vendo. Olha. Aí começou, parecia um gol. Aí lá no público, falando. Meu Deus do céu. Não é o que Paulo disse. Quem estiver assistindo um cara desse, vai dizer o quê? Fora da palavra. Não, mas o cara é doido, puxa. Paulo não disse. Tudo que Paulo disse. Meu Deus do céu. Aí assim, aí às vezes acaba entrando nossas igrejas, irmãos, que... Mal instruídos. Aí vem, aí você quer conversar, mas ele já tem uma coisa na cabeça. E não tem humildade para querer ouvir. Não tem humildade para querer aprender, para ler a Bíblia direitinho, para estudar. Aí... é problema. Mas a igreja de Corinto, que mais deu dor de cabeça para Paulo foi essas espirituais, pessoas. Os espirituais. Buscar muito poder, muita unção. Eu não tenho crédito para isso, não. Eu acho absurdo. Palavra de Deus, né? Também tem uma pessoa que nasce numa igreja como a nossa, tem teologia, o cara estuda, só se ele não estudou nada. E o camarada começa a desandar para esse lado. Aí eu acho, sei não. É o cara ser muito... Algumas pessoas falam assim. Mas sabe por quê? Porque eles, eu até admito, porque lá, os pastores dele, muitos deles não tem nem segundo grau, nem primeiro grau, muitos deles. Então, tem facilidade de entender o negócio errado mesmo. Teologia que é bom, nada. O cara não estuda. Então, eu acho que é normal eles irem por esse caminho. Agora, o camarada que estudou... leio com todo mundo junto, vai por esse caminho, o cara é mais ignorante do que o próprio. Né? Mas é porque eu acho que hoje também tem uma cultura do já, do agora, entendeu? A gente tem recebido isso, esse negócio que tem que ser agora, não sei o quê. O Malafaia mesmo, ele é um cara que fica falando o tempo todo. Pra você vencer. Tá certo que na vida da gente, algumas das nossas batalhas nós perdemos. Só que isso não quer dizer que nós somos derrotados e que tal, porque o crente verdadeiro, ele não tem tréguas com nenhum pecado. Nós perdemos muitas vezes. Paulo ele deixa relatado isso. Eu quero o bem que eu quero, eu não faço. Mostrando ali mesmo que essa questão nós temos que vencer para ser vencedor. Aí o que Paulo diz em Romanos 8, 37 ali? Que em Cristo nós somos hipervencedores. Hiper, a palavra lá grega lá é essa da hiper, cara. É como se fosse quase que o nível máximo da... Em Cristo, né? Em Cristo, ou seja, nós sermos crentes é o motivo... É como diz ali, ele fala em Filipenses 4, 4, né? Alegrai-vos... no Senhor, né? Na linguagem de hoje, disse, alegrai-vos, estamos unidos com Cristo. Ou seja, quando o cara se converte, cara, ele está dizendo assim, é o motivo da alegria. Não é condicional, ela não é... A vitória que nós temos em Cristo é a vitória que ele venceu, né? Venceu a morte, veio viver sob a lei, sob o pecado, sem ser pecador. Experimentou tudo que a humanidade poderia experimentar, e sofreu, e morreu, e ressuscitou, venceu. Então, em Cristo, a minha alma vai ser redimida, eu sou resgatado, eu sou livre, eu sou amado, eu sou aceito, eu sou vencedor. É como um amigo... Nenhuma tribulação vai me tirar da mão de Deus, é nisso que a vitória consiste. É verdade, é como um livro que eu li, já disse, que ele falou que nós temos... 33 anos de obediência plena na palavra de Deus, embutida. Que a nossa vitória é em Cristo, né? Na vida dele, é no que ele fez, como ele obedeceu a lei sem erros. Aí ele fala que, na verdade, a nossa vitória, vamos usar esse termo, não lembro qual era o termo, são os 33 anos de obediência dele. Achei interessante isso aí. Que é em Cristo mesmo, é meu, é minha. Jesus, eu estava vendo ontem com o pessoal que a gente diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática, né? Única regra de fé, porque ela diz no que eu devo crer, fala sobre aquele que eu devo crer. Então, quando alguém quer crer em Jesus, eu apresento a Bíblia. Para mim, a Bíblia gera fé. A Bíblia. Única regra. E prática é. E prática é conduta. Quando eu quero saber qual é o modelo de conduta que agrada a Deus, que é conforme a vida do seu filho, eu olho para a Bíblia, para a vida de Jesus. Ela é a regra de fé e de obediência. A única. Aí você pode perguntar, as pessoas perguntam. Ah, se eu fosse muçulmano, vivesse num país desse, que a cultura dissesse que eu posso ter 2 mulheres, 3, 4 mulheres. Aí eu pergunto, a Bíblia é a única regra de fé e prática sua? É. Então você teria que ter uma só mulher. Porque a Bíblia é o modelo de como eu devo viver. Ela diz que o casamento tem que ser homem e mulher, um só, e acabou. Então, ela é a única regra de obediência minha. Então eu vou pela Bíblia, sim. Tem que ser assim. Porque a Bíblia nunca foi a favor do... Meu nome, É como que às vezes Deus permitisse, mas não era a favor. Não. Deus permitisse com quem? Salomão, Davi. Sim, quer dizer que Deus se agradou daquilo? Davi, não quer dizer que ele permitiu, quer dizer que eles pecaram. É diferente. E Deus podia, Deus não trouxe punição, Deus, porque Deus não chegou direto para ele. Para quê? Manda a outra mulher embora, fica só com responsabilidade humana. Eu faço o que eu quiser da minha vida, Fábio. Se eu quiser ter 2 esposas, 3, eu vou ter. Não é porque Deus permitiu, eu vou ter. Agora, é responsabilidade minha. Não, filho, não estou falando para agora, não. Deus não permitiu hoje que eu tenha 2 mulheres, não. Para a época, do contexto, a maneira que eles viviam, a cultura que eles viviam. Eles tinham esse hábito, muitos deles de ter. Mas, desde Deuteronômio, a lei de Deus já dizia, desde Gênesis, que o homem deixará pai e mãe se unirá à sua mulher. Acabou. É por isso homem que, e mulher. É por, isso que, é por isso que você não vê nenhum exemplo de casamento em toda a Bíblia. Estava observando isso. O Van Grone, aquele livro de Van Grone. Ele começa falando ali. Um exemplo como? Não há bom exemplo. Não há o exemplo deles. Porque o filho deles ali matou o irmão. Acabou. Você quer dizer acabou, que é exemplo? Você quer dizer que é um casal exemplo, perfeito? Modelos. Não temos. Eu acho que talvez seja até por causa disso aí que a gente está falando aí. Né? Porque para eles, né, inclusive você vê o Cana ali que tinha 2 mulheres ali. E a Bíblia diz que ele levava as 2 para fazer sacrifício, não sei o que e tal. Ou seja, eles tentavam condicionar, parece, né, que a cultura, o pecado dele com as coisas divinas. Exato. Mas você vê que sempre se quebrava, você vê que ele teve problema. Nunca houve harmonia, nenhuma família que teve. Não há nenhum exemplo de modelo de família. Nunca houve harmonia entre as famílias que tiveram mais de 1 mulher. É. Salomão, Salomão, né, o homem mais sábio que existiu no planeta, você vê que o texto fala, né, que ele que acabou, destruiu, né, as mulheres, começou a construir os templos, né, não sei o que, o ídolozinho para uma mulher, ídolo para outra, destruiu. Porque as mulheres tomaram o coração dele. Foi, isso mesmo. Tomaram o coração. Tomaram o lugar de Deus. Aí. E em Deuteronômio, deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. O que você acha aí? Deuteronômio 7. A gente foi de língua a casamento. Diz assim. Olha para aqui. Eu acho que é esse texto. Quando o Senhor, capítulo 7, o seu Deus os fizer entrar na terra pela qual vocês estão indo para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que você. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver dado a vocês as estiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Misto, né, cara? Casamento misto. Não, aí as pessoas dizem, não, mas eu vou casar, eu vou levar ele para o evangelho, casamento evangelístico. É muito infantilidade, tá triste. Não deem suas filhas aos filhos delas. Nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. Ela está namorando com ele, mas ele não é crente não, ou ela não é crente não, mas quem sabe aí, né? E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim, vocês trarão essas nações. Tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus portos sagrados e queimem os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Rapaz, aí tem um texto, na minha Bíblia eu encontraria mais facilmente, que diz que quando eles tivessem reis, os reis tinham 3 coisas que ele não poderia ter demais. Não poderiam multiplicar cavalos. O que é isso? Poder. Não poderiam se envolver com mulheres demais. Demais, digo, mais nenhuma. Porque elas certamente tomariam seus corações de mulheres estrangeiras. E não deveriam multiplicar para si ouro. Riquezas. O que é que Salomão faz? Qual foi o pecado de Salomão? Tá lá certinho, Salomão. Eita, multiplicou para si riquezas, teve muitas mulheres e muito poder. Deu no que deu. As 3 coisas que Deus... Alô? Oi? Deus abominou. Ô, pastor, diga aí. Mandou quando? Ah, não, não li ainda não. Não sabiam falar a língua de Judá, né? A língua hebreia, judia, não, a língua de Israel. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles, bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse, não consinto mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas dele com seus filhos ou com vocês. Aí ele usa o exemplo de Salomão. Não foi por causa de casamentos como esse que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Olha aí. Ele era amado por Deus e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Mulheres estrangeiras. Agora, aí vem. Casamento misto. O que eu acho interessante aqui, bicho, eu estou tentando imaginar o profeta Neemias passando lá por uma vila, sei lá, uma vila lá, E os menininhos, os judeuzinhos, os judeuzinhos não, que nem era judeu, né? Em vez de falar a língua judia, ele tudo fala no outro idioma. Pequenininho. E aí chega no pai, cara. Desgraçado, maldito, nem... bicho, espancou, o texto fala que espancou e arrancou os cabelos, bicho. Rapaz, por causa do casamento misto. E das consequências do casamento místico, que são os filhos, né? E hoje as pessoas nem dão muito valor a isso, né, cara? Sem dizer que não há princípios para que o crente não se case com o descrente. Você fazer vista grossa para o que a Bíblia fala. Né? Rapaz, é só você pegar aí um cristão que casou com um não cristão. Pergunta se é bom. É. Pergunta como é o casamento. É bronca, velho. Imagina, um pastor. Sim. Pastor entrando na casa do camarada. O menininho. Falando em outras línguas, ó. juntando os dois assuntos aqui. O menininho falando em línguas, o pastor chega. Arrasta o cara pelo cabelo. Você é que tem costa. Tá. Eu acho muito pesado esse texto. É aquela coisa que a Bíblia registra, mas não, ela não está dizendo que isso é a atitude certa, né? Ela apenas registrou. É. E por outros textos a gente sabe que isso é errado. Né? Certo. Oi, Célio. Não atendi. Tá chamando aqui. É... Ah, sim. Oi, Célio. É a pequenininha, meu filho, a chave de gasolina aí. Meu Deus do céu. Levar os pratos. Ok, é por aí mesmo. O servo teve que sair, mas fica isso, assim, só pra gente concluir, que com a nossa conversa aqui se concluiu o seguinte, que há quase nenhuma base, eu digo quase nenhuma porque... Eu não sei se poderia fechar assim essa questão, mas fundamentar esse movimento pentecostal e neopentecostal, a supremacia do dom de línguas, isso realmente não há fundamento algum. É totalmente estranho a Bíblia, totalmente alienado de uma razão, totalmente. Agora, quanto à interpretação das línguas no Novo Testamento, isso aí não dá para você conversar numa coisa sem explicar, sem ir para a Bíblia, sem ir para as línguas originais, sem pegar um estudo aprofundado disso, né? Mas que fere a suficiência das Escrituras, a maneira que está acontecendo por aí, que tem sido bagunçado e que é tudo contra aquilo que Paulo disse, isso é. E segundo a gente vive casamento, aí a base contundente de que o cristão ele deve casar com cristão. Esse foi o problema de Salomão, não ter casado com um cristão e ter multiplicado para si também esposas, cavalos e ouro. Então, assim, foi bom para mim, me ajudou muito para relembrar e aprender mais sobre essas questões. É verdade. Até mais.